essa é mais uma que vai direto ao seu coração. Eu desejo que ninguém te chame de rainha, e a boca que você beijar depois da minha. Eu desejo que não te dê prazer. Eu espero que você encontre o norte, mas que no amor você não tenha sorte. E se fizer amor com outro mesmo assim, que faça amor com ele, mas pensando em mim. Pode falar que praga de ex-amor não prega, cuidado pra seu coração não vacilar. Faz ligar e rezar, pra quando der saudade a praga não pegar. Pode falar que praga de ex-amor não pega, mas sei que qualquer hora vai se descuidar. Nem fica, nem reza, vai impedir você de vir me procurar. Repertório 100% atualizado. Você encontre um norte, mas que no amor você não tenha sorte. E se fizer amor com outro mesmo assim, que faça amor com ele, mas pensando em mim. Pode falar que praga de ex-amor não pega, cuidado pra seu coração não vacilar. Faz ficar e reza, pra quando der saudade a praga não pegar. Pode falar que praga de ex-amor não pega, sei que qualquer hora vai se descuidar. Nem fica, nem reza, vai impedir você de vir me procurar. Pode falar que praga de ex-amor não pega, mas sei que qualquer hora vai se descuidar. Mas fica e reza, pra quando der saudade a praga. Qualquer